chorando pelo mundo. Talvez até tivesse algum desgosto profundo. Procuro na memória, procuro me lembrar e não encontro. Nasci para chorar, se vejo uma garota sorrindo para mim. E ela me pergunta por que sou tão triste assim. Fico sem resposta, digo adeus e vou embora, pois é hora de chorar. Yeah. Continua a felicidade procurando, mas sempre solidão e a tristeza encontrando. Às vezes desconfio que alegria é ilusão e que o amor não entra no meu coração. Não sei por que razão eu sofro tanto desse jeito. As garotas dizem que ser triste é meu defeito. Quero ser alegre e ter alguém para amar, mas eu não posso. Nasci para chorar, yeah. Uou, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Down, down, down, down, down, down. Oh, yeah. Mas sempre solidão e a tristeza encontrando. Às vezes desconfio que alegria é ilusão e que o amor não entra no meu coração. Não sei por que razão eu sofro tanto desse jeito. As garotas dizem que ser triste é meu defeito. Quero ser alegre, ter alguém para amar, mas eu não posso. Nasci para chorar, yeah.